Um dos golpes mais recorrentes e que mais assusta a todos é o do falso sequestro. E só quem passa por isso que sabe quanto é sofrido os momentos que duram a ligação dos falsos sequestradores. Pensar que um dos seus familiares está em risco é sempre um momento de grande tensão e que pode nublar esse raciocínio nessas horas. O golpe do falso sequestro acontece quando alguém liga para uma família e diz que o seu filho, seu marido, sua esposa ou um parente próximo é refém e exige um dinheiro para libertá-lo. Nessas horas, mesmo difícil, é importante manter a calma. Não se apavore e tente fazer contato com a suposta vítima. Peça para falar diretamente com ela. No caso do golpe do falso sequestro, o sequestrador não vai deixar falar. É óbvio, porque a pessoa não está sequestrada. Exija falar com ela. Muitos golpistas são de quadrilhas especializadas nesses crimes, preparados para tentar te enganar, de todas as formas possíveis, a pessoa que está recebendo a ligação. Inclusive, fazendo gritos no fundo do telefone para confundi-lo e dando detalhes da pessoa supostamente sequestrada. Nessas horas, o que você pode fazer é pedir para o sequestrador perguntar ao seu parente algo que só ela saiba, como o nome do animal de estimação da família, onde passar as últimas férias, o nome do time de futebol preferido ou detalhes da vida que só você conhece ou saiba. Tenta ganhar tempo e confirmar o paradeiro do seu parente, mas, durante a conversa, não confirme qualquer dado seu ou dos seus familiares, sejam eles o endereço da sua casa, o número do cartão de crédito. Se forem sequestradores de verdade, eles já vão ter essas informações. Ligue para a polícia e denuncie o fato. Se tiver o número de origem da ligação, que quase sempre é no celular, melhor ainda. Pois eles podem tomar as medidas cabíveis para tentar identificar os golpistas. Passe esta dica adiante.